começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, me ouve bem? Perfeitamente, como se você estivesse no estúdio. Mas ainda bem que a gente não está muito perto, né? Graças a Deus. A gente está próximo o suficiente, a gente está próximo de coração, mas ainda bem que a gente está meio longe, exatamente, correto? Exatamente. Olha, o seu convidado já está no ar, mais um minuto só, que nós vamos fazer a abertura do programa de maneira diferente. Um minutinho só, por favor, Rogério. Lá vem coisa. Não, é isso. Começa agora. Não, é ao vivo, gente. Não tem problema. É ao vivo. A gente vai sobreviver. Olha a direita. Versão brasileira, Alan. Rin-tchim-tchim, do Forte Apache, direto. Sensacional. Assistiu? Era o Cabo Rusty. Exatamente. Era o gurizinho até. É, e o Tenente Rip Masters. Exatamente. Sensacional. Uau, tô empolgado. Então o nosso convidado já tá aí, correto? Já, pode mandar bala. Tá bom. Bem, gente, o nosso convidado, o nome dele é Marcos Guazelli. Né, com dois E's e dois L's, Marcos Guazelli. Ele é formado em Direito e Ciências Contábeis, mas ele não está aqui para falar sobre nem sobre advocacia e nem sobre ciências contábeis. Na verdade, o que ele está aqui para contar é sobre a vida dele como colecionador de artefatos, de brinquedos relacionados. Ele é um expert em cultura pop, já vou dizendo, mas assim, já vou tentar especificar um pouco aqui na área do colecionismo, da arte colecionar brinquedos relacionados a faroestes. Dá pra dizer que ele é uma referência na América do Sul nesse assunto. Ele é expert nos famosíssimos, lendários Fortes Apaches, como eu já tinha informado pro João lá do entrevistado. Ele se deu o trabalho de fazer essa homenagem muito legal. Faz anos que eu não vejo esse seriado, por sinal era preto e branco até, isso. Então, aqueles Fortes Apaches bacanas de montar, ele mantém um popularíssimo portal de informações sobre cultura pop, com informações coletadas em viagens frequentes ao redor do mundo para assim, um intercâmbio cultural com outros nostálgicos, outras pessoas nostálgicas que também sejam aficionadas em westerns. Ele já realizou inúmeras viagens, passeios ao Velho Oeste americano, visitando locais onde foram rodados vários clássicos do cinema e onde eventos que a gente chama assim do Old West aconteceram. Também viajou algumas vezes para feiras de soldadinhos ao redor do mundo, com fãs e tudo mais, gente que ama seriados clássicos e tudo mais. Tem tudo a ver com o nosso programa aqui. E apesar, uma coisa que ele disse também que tem tudo a ver comigo é, apesar dos registros dele, né, citarem que ele nasceu em Porto Alegre e que ele fixou residência em Curitiba, ele na verdade se identifica como um verdadeiro ET, porque ele não se sente pertencente, ele acha que não pertence muito à Terra, que nem tem muito a ver comigo isso. Mas, claro, aqui não é uma terapia psiquiátrica, não é um momento para isso. Mas a gente vai falar, então, vou parar de embromar e finalmente dar as boas-vindas ao grande Marcos Guazelli. Tudo bem, querido? Tudo bem, muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Querido, uma honra falar contigo, tá? E a gente vai tentar ir meio por partes aqui, mas tem muita coisa para falar contigo. Eu também quero aproveitar. Tem muita coisa que a gente vai falar, então assim, vamos por partes mesmo. Assim. Me fala um pouquinho da como é que foi a tua infância, a tua juventude. Eu sei que tu és de Porto Alegre, tu falaste para mim que tu moras há cerca de 15 anos no Paraná, né, em Curitiba, mas me fala assim da tua. Da tua vida como criança, para a gente tentar ver como começou esse amor, assim, essa paixão desenfreada, essa paixão quase obsessiva por brinquedos. a série Rintintim, que vocês mencionaram na abertura do programa, foi bastante importante nisso. Mas era uma época, eu nasci em 69, em que a gente, principalmente quando criança, vivia numa espécie de faroeste, enfim. Filmes e séries na televisão o tempo todo, brincadeiras de bang-bang nas ruas com os revólveres de espoleta, brinquedos de faroeste, quadrinhos, bolsa e livros. Então, era o ambiente que nos envolvia, não tinha como não gostar do gênero, como não se afeiçoar. Eu acho que eu acabei gostando um pouco mais do que a média, mas, enfim, todos os amigos da infância, da adolescência, eram apreciadores do gênero de faroeste. Perfeito, perfeito, perfeito. E, assim, achas que... leste também muita... Eras uma pessoa que... Eu sei que colecionas também gibis, né, histórias em quadrinhos, mas achas que esse amor por cinema, por faroeste, teve mais a ver com histórias em quadrinhos? Por exemplo, sei lá, eu me lembro que tinha histórias em quadrinhos muito populares do Lone Ranger, né, do Zorro, não o Capa Espada, gente, o Zorro, aquele parceiro do Tonto, ou TV ou até filmes em cinema. Me fala um pouco disso, pode ser? O principal foi televisão, sem dúvida, né? Eu aprendi a ler em 1976, foi quando comecei a consumir quadrinhos, enfim, mas eu já era apaixonado por faroeste antes disso. Então, o fator que despertou foi a televisão. Posso dizer que a qualquer momento que a gente ligava a televisão em algum canal, e não eram muitos canais naquela época, eram quatro ou cinco, mas em algum deles estava passando um seriado de faroeste, um filme, e isso era o dia inteiro, pelo menos no período em que a programação ficava no ar. Então, da televisão vem a razão principal dessa paixão. Saudosa Sessão da Tarde, que lá em Porto Alegre, na época, se chamava Sessão das Duas, tinha um nome diferente, mas era a mesma coisa. com filmes de faroeste, enfim, e seriados e... Quais e filmes, assim, a gente citou, obviamente, o Rintintim, só te interrompendo aqui um pouquinho, querido. Pois não. Mas assim, tirando o Rintintim, quais seriados e filmes, assim, específicos tu lembras que realmente, assim, tu gostavas muito com essa temática? Era uma infinidade de seriados, né? Tinha Bonanza, tinha Chaparral, tinha Laramie, tinha Laredo, tinha James West... tinha Bat Masterson, tinha uma infinidade de seriados. Eu sempre gostei muito, dentro do faroeste, da temática do enfrentamento da cavalaria com os índios, por isso que o Rintintim é muito marcante, né? E isso que o brinquedo de faroeste, ele retrata também, que este enfrentamento da conquista do oeste entre os soldados e os índios. Gosto de faroeste como um todo, mas sempre isso me atraiu mais. E, consequentemente, os filmes de cavalaria que também, os filmes de faroeste que tratavam de cavalaria de índio, como a trilogia da cavalaria do John Ford, extremamente marcante. Estás aí? Estou sim, pode. Ah, tá, não, tudo bem. Não, eu me lembro, por exemplo, eu matando aula, eu fingindo dor de barriga, alguma coisa assim, esperando a Kombi escolar vir me buscar e mandando dizer que eu não ia poder, porque eu tava doente, não sei o quê, pra assistir, sabe o quê? Um filme chamado Jerônimo, mas não o Jerônimo recente, dos últimos anos, com Jason Patrick, dirigido pelo Walter Hill, mas o Jerônimo aquele com Chuck Connors. Se eu não me engano, até o Adam West, o Batman, também tá, só que ele tem papel coadjuvante nesse filme. Eu me lembro vendo esse direto, obviamente, James West, né, também era muito popular, e daí mais adiante até, obviamente, começaram os faroestes cômicos, né, obviamente, encabeçados pelo Mario Girotti e o Carlo Pedersoli, né, mais conhecidos como Terence Hill e Bud Spencer. Mas fala um pouco pra mim, querido, assim, que o teu trabalho no site, a gente depois até vai citar mais especificamente o nome e tudo mais, para o pessoal gravar, o pessoal que não conhece, mas eu acho muito interessante que é um trabalho de pesquisa super aprofundado, né? Tem uma geral sobre brinquedos de cobre desde de 64 até 2003, e daí tem uma espécie de enciclopédia do Forte Apache em mais de um volume até. Fala um pouquinho dessa mudança, dessa evolução de fã né, uma situação até bem assim passiva da pessoa ficar assistindo, assim, apenas assistindo, para esse lance bem proativo de ir atrás e adquirir brinquedos. O teu pai começou a dar brinquedos para ti, ajudando a despertar o teu afeto pela coisa, ou tu descobriste em propagandas? Como é que foi isso? Tu te lembras das primeiras coisas que tu adquiriu em termos de brinquedos de faroeste? Eu acho que não foi bem o pai que começou a dar, eu que comecei a arrancar dele, né? Porque evidentemente a gente via as propagandas, e, enfim, esse é o objetivo da propaganda, despertar o desejo, queria ter. E comecei a ganhar, confesso que ganhei relativamente bastante coisa na infância, infelizmente não consegui guardar tudo, a maior parte se quebrou, se perdeu, mas acabei também guardando bastante coisa. E a partir do momento em que eu deixei de brincar, lá pelos 11, 12 anos, mas ainda tinha brinquedos e os guardei, eu passei a ser um colecionador, nem sabia naquele momento, mas já era um colecionador. Preservei aquilo que sobrou da infância e, com o passar dos anos, me despertou a vontade de adquirir coisas que eu tive e acabaram se perdendo, coisas que eventualmente eu não tive. E estou me dedicando a isso até hoje. Estou com 50 anos, ainda falta muita coisa para completar a coleção de tudo que foi lançado no Brasil. Foi lançado muita coisa, mas estamos aí nessa luta. nessa busca. E me diz uma coisa, querido, assim, antes eu queria te... Até tem um ex-editor da Playboy São Paulo, o amigo da rádio, mas já entrevistei há um tempo, o Edson Aran, ele pediu para fazer uma... Ele queria... mandou uma pergunta, tá? Ele está em São Paulo, e ele perguntou o seguinte: tem uma série da Gulliver que era chamada Brincalhões de Forte Apache. Era tipo caricaturas de cowboys e guerreiros índios em forma de bonecos. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. É uma criação brasileira? Saíram muitos bonecos? Ele disse que ele tem alguns desses, até andou descobrindo que tem gente faturando uma grana preta vendendo até vários desses brinquedos pela internet. Fala um pouco disso, pode ser? Falo sim. Existiu essa série. Interessante que tinha um forte apache dos brincalhões, mas não tinham soldados. Eram só cowboys e índios. Os brancos que ocupavam o forte eram os cowboys e enfrentavam os índios, não tinham soldados. Mas um fato interessante é que de tudo que se produziu de brinquedos de faroeste no Brasil, nada foi criação nacional, tudo foi copiado de algum outro lugar. E essa série de brincalhões foi copiada da Espanha. Da Espanha? Da Espanha. A maior parte do que se produziu no Brasil é cópia da Espanha, mas copiou-se também da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Especificamente a série Brincalhões é originária da Espanha. Que legal. O que esses fabricantes de produtos faziam? Eles viajavam ao exterior, compravam os brinquedos originais lá no país onde eles eram originalmente produzidos, traziam ao Brasil esses originais, com base nos originais faziam moldes e replicavam aqui nacionalmente. Quando eu penso em brinquedos de faroeste, assim, pra mim é sinônimo, tá? Eu não sou, obviamente, expert nisso, mas pra mim é sinônimo de Gulliver, da marca Gulliver. Dá pra dizer que a Gulliver era, nessa área, era tipo, sei lá, 95% deste nicho ou não? No Brasil? Na década de 70, sim. Mas se a gente voltar aos anos 60, a empresa vai ser a Casablanca. Tá, que é paulista também, correto? A Casablanca era paulista também, né? Também paulista e dos mesmos donos da Gulliver. É uma família de espanhóis que imigrou para o Brasil em 1959, família Lavín. E eles constituíram a Casablanca em 1964. Foi a Casablanca que lançou o Forte Apache no Brasil. E essa empresa Casablanca, ela foi abandonada em 1969 e eles criaram uma nova empresa que foi a Gulliver. A Gulliver não é sucessora, ela é uma nova empresa. Mas é interessante que a própria família não menciona a existência da Casablanca. Estava até olhando o site da Gulliver há pouco e eles contam que vieram para o Brasil em 59 e a primeira experiência com brinquedos foi a Gulliver em 69, mas não foi, foi a Casablanca em 64. Tu tem ideia por que teria sido isso ou não tem ideia? Por que eles não citam a Casablanca? Eu tenho, mas eu não posso mencionar. Ops. Tudo bem. E me diz uma coisa assim, e quais outras empresas... Tinha coisa da Troll também, não tinha? Nessa área? Tinha. É, a história ela é bem rica, ela é bem detalhada, enfim. Você até falou do site. Quando eu criei esse site, foi para tentar registrar essa história de alguma forma, porque não existia nada. Os próprios fabricantes nunca demonstraram nenhum interesse em deixar a história registrada. Essa Casablanca foi a primeira empresa que lançou Faixa Apache em 64. Ela teve três sócios: Mariano Lavín, que era o pai, veio da Espanha; Luiz Lavín, o filho mais velho, veio da Espanha também, ele é o atual presidente da Gulliver; e o Francisco Ortega Blanco, que não era da família, mas era um espanhol que já morava no Brasil há mais anos, e ele tinha o dinheiro para investir no negócio, então ele entrou com o capital. Entendi. E esse sobrenome Blanco foi o que deu origem ao nome da empresa Casablanca. Houve algum desentendimento entre os sócios, e esse Francisco Ortega Blanco, ele sai da sociedade da Casablanca em 68, e ele monta uma empresa chamada Viocena, que faz o Forte Rintintim. Na que década de 70, esse Blanco é contratado como diretor comercial da Troll. Pronto, e os brinquedos que ele produzia na Viocena, Rintintim, Conjunto General Custer, Cidade Gunsmoke, passam para a Troll. Entendi. Tá, porque eu pensando aqui, eu acho que eu até faço uma certa confusão, apesar de que eu me lembro, olha só, eu fiz parte em 78, 79 de um coral, que era até considerado um dos três corais mais importantes de crianças, né, cantando. Originalmente eram pequenos cantores do Colégio Anchieta, depois virou Show Musical Anchieta, e a gente fez uma tour pelo Paraná, né, Curitiba, Toledo, Marechal Rondon, Guarapuava, nossa, várias cidades pelo Paraná, e Maringá, por exemplo, também, e eu me lembro que junto da mala eu levei também, a gente passou acho que tipo 20 dias viajando e se apresentando, e eu me lembro que eu levei junto da mala, no ônibus do coral, tava lá junto da minha mala, tava um saco de lixo, assim, com... Dentro a caixa do Forte Apache que eu tinha, que eu adorava. Tinha até aquelas cabanas, aquelas guaritas de plástico para encaixar nos cantos, né? E ele era de madeira, eu me lembro, assim. O problema que eu tinha um pouquinho que às vezes descascava a tinta de alguns dos cowboys. Ah, lembras disso? Com muita facilidade. É? Eu não te ouvi, querido. Desculpa. Descascava com bastante facilidade, né? Até porque eles ficavam soltos dentro das caixas, sendo transportados, esfregando um com o outro. Então, aqueles que a gente encontra hoje em dia para comprar, a maior parte é com a pintura bastante prejudicada. Tá. Eu queria até só dar um alô aqui pro Ricardo Golder, porque ele morava numa residência com os pais dele, o irmão e a irmã, perto do parcão aqui, né, do Parque Moinhos de Vento, aqui, e eu me lembro no festa de aniversário deles, ainda nos anos 70, e eu me lembro que os aniversários fizeram um sorteio, e eu ganhei, eu me lembro a mãe dele me entregando um saquinho plástico que vinha com uma daquelas cabaninhas, né, cônicas, né, aquelas cabanas de pele vermelha, né, de Apache, e eu me lembro muito bem disso, assim, a gente brincando e celebrando isso, né, tinha esses prêmios, né, no caso do sorteio, né, e veio a calhar, porque eu adorava esse meu Forte Apache, né. Quantos Fortes Apaches foram feitos, querido? A mãe dele até só dá um alô, Geuni Golder. Oi, Geuni, só dando um abraço. Tá, desculpa, querido, fala aí, quantos Fortes Apaches foram feitos? Foram feitos muitos Fortes Apaches, né? Teria que parar e contar de memória agora os modelos, mas com certeza mais de 15. Mais de 15, é? Eu chutaria, nossa, eu ia dizer que uns 10. Mais de 15 Apache, né? Tem Forte Rintintim, tem Forte Sioux, que eram feitos por outros fabricantes. Sim, ok. E é interessante, você mencionou que ganhou uma cabana de índio, e esses itens, eles eram vendidos em conjuntos completos, mas também eram vendidos individualmente. porque no conjunto completo acabava sendo caro. Então, a venda individual era uma forma das famílias menos favorecidas poderem comprando aos poucos e montando e dando para os seus filhos. Claro, claro. Eu várias vezes em aniversário ganhei. Era as duas coisas que direto assim, em festinhas eu ganhava de amigo, ou era Matchbox, né, aqueles carrinhos, a gente chama de carrinhos de ferro, né, que seria tipo os Hot Wheels, e obviamente também esses saquinhos plásticos que vinham com os cowboys ou com os guerreiros indígenas, né? Eu obviamente dava preferência e eu gostava mais dos coloridos, né? Não dos que vinham todo o personagem todo azul, ou todo amarelo, ou todo verde. E me diz uma coisa, querido, assim, eu quero também, gente, mandar um grande abraço para a pessoa que proporcionou o primeiro contato que eu tive contigo, né? Meu amigão de fé, irmão camarada de São Vicente, o Jean Carlos, tá? Um cara que, nossa, um cara adora, é especialista também em cultura pop, um cara que genuinamente gosta da coisa. E me diz uma coisa, querido, assim, sobre essa paixão, tá? Até que ano tu diria assim que a Gulliver teve porque ela existe, obviamente, mas até que ano ela teve assim, o auge dela foi nos anos 70, tipo, até que ano? Até 79, por aí? Como é que foi? Até 79, os melhores produtos, os brinquedos mais detalhados, com mais riqueza de detalhe, com mais qualidade, foram aqueles produzidos pela Casablanca, de 64 a 69, e os produzidos pela Gulliver até 79. A partir de 1980, em termos de qualidade, diversidade, é ladeira abaixo. Entendi. Tinha um também, uma das caixas, até foi o Jean Carlos até que apontou isso para mim, que eu não lembrava, que tinha uma das caixas desses de brinquedos de faroeste, eu me lembro que tinha um que o nome era Conquista do Oeste. E eu me lembro que daí a gente estava conversando e trocamos, no caso, fotos desses brinquedos, e uma ilustração lindíssima. E ele que me lembrou, ele na verdade não tinha parado para pensar, ele falou: ó, Marcos, aqui é totalmente chupado de um pôster americano, de um filme, né? Que é aquele Custer of the West. No Brasil era isso, no Brasil, Custer of the West, que no Brasil era Os Bravos Não Se Rendem, pro pessoal que tá. Né, tipo assim, cavocando a cabeça aí, é um filme estreado pelo Robert Shaw, pelo grande Jeffrey Hunter. Desculpa, querido, a tua voz às vezes entra e sai. Fala de novo, querido, eu não te ouvi, desculpa. Não, exatamente, esse filme foi inteiro filmado na Espanha. Entendi, a locação dele era na Espanha. Era também com um cara que eu conheci até pessoalmente, com um amigão meu lá na Califórnia, com um abraço até pro Álvaro Opperman, que reside no estado de São Paulo, e até esse filme Custer of the West até era com um cara que a gente conheceu, que era o Lawrence Turney, mais conhecido pelo pessoal aí como o chefão da família de gangsters no Cães de Aluguel, no Reservoir Dogs. Fala um pouquinho disso, assim, né? Citasse já de que eles traziam, compravam uns brinquedos na Europa, ou sei lá, nos Estados Unidos, lá no primeiro, vamos chamar de primeiro mundo, traziam para o Brasil e daí copiavam descaradamente. Esse tipo de arte também era bastante copiada, né? Apesar de que várias delas eram feitas por artistas brasileiros, correto? É. No caso dos brinquedos, era tudo copiado de algum lugar. No caso das embalagens, não. Né? Este exemplo que você mencionou do brinquedo Conquista do Oeste, ele é uma exceção. A maior parte das ilustrações foram criadas localmente. E a maior parte delas criadas por aquele que, na minha opinião, é um grande artista chamado Nelson Reis. Uhum. E nos deixou em 2018. Mas, foi 2018, com certeza, eu as ilustrações que ele fez marcaram a infância de muitas crianças. Uhum. A caixa do, a ilustração da caixa da Conquista do Oeste, como eu falei, era desse Custer of the West. Eu não sei se eu citei o nome aqui em português do filme, que eles tiraram o pôster, era Os Bravos Não Se Rendem no Brasil. Até vale dizer que é dirigido pelo Bob Siodmak, que é diretor de um filme que eu adoro, chamado Le Grand Jeu, feito na década de 50 com a Dina Lollobrigida no auge da voluptuosidade. Querido, fala um pouquinho assim de algumas das suas viagens, pode ser assim, como é que foi essa experiência de encontrar gente de, né, das partes mais diversas do mundo que também partilha desse amor, né? Porque a gente citou antes o lance assim, de sentir um ET, muitas vezes. Mas fala um pouquinho dessas viagens interplanetárias encontrando outros ETs, pode ser? O fenômeno de faroeste na cultura, ele foi mundial, né? Ele atingiu todos os países do mundo. Então, a infância dessas crianças que nasceram nos anos 50, 60, ela foi muito parecida do ponto de vista de gosto, independentemente de ter nascido aqui na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Então, restaram saudosistas em vários lugares do mundo. Pessoas que se dedicam ao colecionismo, pessoas que gostam. E sempre que tive a oportunidade, eu procurei viajar para conhecer alguns desses ETs como eu, que ainda cultuam esse tipo de coisa. E me diz uma coisa, fala de uma específica, uma dessas viagens específicas, alguma coisa que te marcou numa viagem dessas específica, assim, de ou convenções de fãs, alguma coisa nessa área, pode ser? Não, posso falar. Ou depende, até viagem pesquisando locais onde se passaram momentos da história cinematográfica ou história real, diríamos assim. São três tipos diferentes de viagens, né? Tem viagens que são feitas para visitar locais que fizeram parte da história do Velho Oeste ou da produção cinematográfica, as viagens para participar de feiras internacionais e as viagens para encontrar colecionadores internacionais. Todas são muito divertidas. Evidentemente que as feiras têm um gostinho especial, porque a gente sempre consegue encontrar alguma coisa lá, comprar e melhorar a coleção. E as viagens pelo Velho Oeste, obviamente, são interessantes, visitar os locais onde aqueles fatos que você, sobre os quais você leu, assistiu a vida inteira, efetivamente aconteceram. Mas tem um local lá nos Estados Unidos que foi um local destinado à locação cinematográfica durante muitos anos. Fica na Califórnia. Monument Valley? Não. Monument Valley também, fantástico, enfim. Sim. Mas esse era um rancho na cidade de Simi Valley, ao norte de Los Angeles. Ah, claro, foi claro. Corriganville Movie Ranch, destinado à produção de inúmeros. O filme Forte Apache, do John Ford, que é o primeiro da trilogia, foi rodado lá e no Monument Valley. A série Rintintim inteira foi rodada nesse local. E vários, só te interrompendo, vários desses serials, né, desses seriados bem baratinhos foram filmados lá também, né? Episódio de Jornada nas Estrelas, Jim das Selvas, uma infinidade de coisas foram rodadas lá. Então essa é uma viagem muito interessante, muito marcante, porque aquele local esteve presente numa série de produções de vários gêneros que a gente assistiu ao longo da vida. E hoje ele foi desapropriado e virou um parque municipal. Isso. Que qualquer pessoa pode visitar, e tem placas lá marcando os locais onde eram cada coisa. Por exemplo, o local onde era o Forte Apache. E graças a esse filme do John Ford, que o brinquedo se chamou de Forte Apache, né? Então essa foi a referência original. Que legal, que legal. Isso é muito interessante também, porque nos anos 90, eu passei um tempo nos anos 80 e nos anos 90 também nos Estados Unidos, e nos anos 90, essa mesma área estava sendo usada para ser filmada, sabe o quê? Não tem nada a ver com o Faroeste, mas o primeiro, os Flintstones. Né, com é uma área muito rochosa, né? Faz sentido. Exatamente. E do ponto de vista de feiras, né, as feiras acontecem em vários estados dos Estados Unidos, claro. E na Espanha, na Inglaterra, em diversos locais. A maior feira de soldadinhos do mundo, ela acontece sempre em Chicago, todo mês de setembro. Esse ano, infelizmente, não vai ter por causa da pandemia. Seria a edição de 40 anos da feira, não vai ter, ficou para o ano que vem. Sim, fala um pouco dessa feira aí. No caso, ela é especializada. Obviamente, eu conheço o lance de várias feiras que tem de cultura pop em geral, que o cara encontra desde disco, né, até pôster, por exemplo, roupas. Mas essa é específica de soldadinhos e é em Illinois, tu falasse, né? E é em Chicago mesmo ou alguma cidade do subúrbio? Em Chicago, é de soldadinhos, de plástico, de ferro, enfim, não só de gênero faroeste, de qualquer gênero. Você vai encontrar lá egípcios, romanos, gregos, guerra, Segunda Guerra Mundial, faroeste. São centenas de expositores, milhares de participantes. É uma experiência muito agradável. Infelizmente, esse ano não tem. Sim. E assim, me fala como é que tu separas, assim, porque a tua área mesmo de trabalho, né, é contabilidade, que obviamente não tem nada a ver com isso. Como é que tu faz para separar esses teus dois lados, assim, esse lado que curte a nostalgia, que curte o colecionismo, no caso, e algo tão diverso como a contabilidade, né? Porque como é que tu faz para ter esses dois lados vivos e não ser um esquizofrênico? De algum lugar tem que sair o dinheiro para pagar a coleção. Sensacional. Querido, por favor, fala pra gente, Marcos, sobre como é que as pessoas podem saber um pouco mais dessa tua paixão, pesquisando na internet. Dá aí os endereços, por favor. Boa. Infelizmente, é muito pobre de informação, né? Os fabricantes como a Troll, Viocena, enfim, essas empresas faliram, não restou nenhum registro histórico. A Gulliver, que ainda existe, não tem o menor interesse na preservação dessa história. Nunca aceitaram, por exemplo, me receber para fazer uma entrevista com eles. Falando sério? Falando sério? É verdade. Então, todas as informações que a gente vai conseguindo são sempre com colecionadores, com ex-funcionários, com pessoas que participaram de alguma forma. E o objetivo de criar o site foi para tentar registrar isso em algum lugar, né? Então foram produzidos uma série de textos ao longo dos anos que estão lá publicados para quem tiver interesse. O que a pessoa tem que digitar para, assim, eu às vezes eu comento isso com convidados, a pessoa de repente até fica meio constrangida esse lance assim, de vender um peixe, no caso, né? Mas assim, eu sei que aqui não é fruteira, mas não leva mal. Fala como é que a pessoa pode encontrar esse teu material, que é riquíssimo de pesquisa na área. No site, que é www.brinquedos.faroeste.com.br. O importante é que é NOM, é N-O-M, não é .com. brinquedos.faroeste.com.br. Ok, e tem um Insta também que queres passar ou não? Tem o Instagram, porque agora as redes sociais, enfim, é onde está concentrando a maior parte do público. O Instagram é Guazelli Coleções, sem o cedilha e sem o tio. Tá, e Guazelli, gente, com dois Es e com dois Ls, né? Guazelli, G-U-A-Z-E-L-L-I. Repete, querido, por favor, eu te interrompi. Guazelli, G-U-A-Z-Z-E-L-L-I. Tá. Esse sobrenome é o que é da área da região do Vêneto, na Itália? O sobrenome é da Toscana. Toscana, tá. O sobrenome perfeito. É de Luca. Assim, me diz uma coisa, como é que, assim, no Brasil, tu dirias que ainda tem um número expressivo de pessoas, assim, claro, espalhadas, mas que tentam manter um pouco essa memória da cultura pop referente especificamente a Faroeste viva? Qual é a tua impressão? A minha impressão é de que são poucas, Marco. Eu acredito que tem muita gente que ainda gosta disso, né? Por exemplo, quem descobre o site na internet ou a conta do Instagram, pô, que legal, eu tive isso na infância, eu gosto, mas não ao ponto de procurar, voltar a comprar e colecionar, enfim. Aquelas Entendi. Pessoas que efetivamente se dedicam a isso para a preservação dos brinquedos são poucas. Entendi. São poucas, mas disputam bastante entre elas e fazem com que esses brinquedos fiquem cada vez mais caros. Entendi. Então, querido, assim, ó, eu quero te agradecer, tá, pela tua... só um pouquinho, foste criado em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, é isso? No centro de Porto Alegre. E moras a... Estava certo? Eu falei 15 anos. É 15 anos que moras em Curitiba, né? Eu estou em Curitiba desde 1995. Ah, 95, tá. É. Faz mais tempo, então. Tá. E uma coisinha assim, aí no Paraná, comparando com outras partes do Brasil, assim, tem uma concentração de gente que curte isso ou realmente a coisa é espalhada mesmo? Não, aqui menos que a média, né? A gente vai encontrar mais em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nessa ordem, é? Mais ou menos nessa ordem. Eu não sei se Minas Gerais está na frente do Rio Grande do Sul, mas os dois primeiros são São Paulo e Rio, sem dúvida. Ah, perfeito, perfeito. Então, querida, assim, ó, eu quero agradecer, assim, de coração, tá, pelo teu tempo. Mais uma vez agradecer ao Jean Carlos por ter proporcionado essa aproximação entre a gente aqui. E muito obrigado por vir conversar com a gente, tá? Tem um pessoal direto escrevendo, dizendo que o pessoal estava escrevendo minutos antes do programa e tudo mais, no Facebook, informando que não esperavam a hora do programa começar, porque estava assim sendo um lance super nostálgico. Tinha gente que não tinha parado para pensar nessa temática em décadas. Então quero te agradecer pelo teu tempo e por partilhar um pouquinho com a gente sobre esse teu vasto conhecimento na área, tá bom? Que bom, espero que tenha sido interessante, agradeço mais uma vez o convite e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, querido, um abração, querido, tá? A gente vai entrar daqui a pouco e tocar mais música que tem a ver com o nosso convidado aqui, com o tema do nosso convidado aqui. Querido, um abraço, até mais, tchau. Abraço, tchau, tchau. Marco Antônio. E aí, querido? Ai, tô emocionado aqui, querido. Poxa, querido, me diz uma coisa. O que tu lembras? Eu acho que eu via, tá? Esse do Rin Tin Tin, e eu não vi muitas vezes. Eu acho que eu via na TV Difusora, que era retransmissora da Bandeirantes. O que que lembras dessa Tupi, série, no sentido de onde que passava, que TV, tu lembras, querido? TV Tupi, Canal 4. TV Tupi. Isso nos anos 60. E era de manhã ou de tarde, querido? À noite. Começava em torno de 8 horas, no horário nobre. Ah, tá. Eu já peguei já de manhã. Não, eu me lembro, tipo assim, 10 da manhã. Não, que não, legal. Eu peguei que quando legal. Começou mesmo. Aqui, era no horário nobre, às 20 horas. Que maravilha. Então vamos assim, ó. Tem, a gente não vai poder, acho que, adentrar. Ah, uma coisinha. Tô gostando aqui. Que bom que falaste que o som tá ótimo. Muito uma coisa. Bom. É que tem uma coisa que tem muita gente usa, né? Skype, essas coisas assim, pra troca de nudes. Eu queria te pedir, eu te acho um cara boa pinta, tudo, queridão, tudo, mas por favor, tá? Essa parte de mandar fotos daqui a pouco nu, ou então como algumas pessoas que eu já ouvi falar que mandam nu, mas com pé de pato, essas coisas, eu peço que não mandes, tá? Eu ando meio deprimido. Eu acabei de mandar pra você o Renzo Mora nu. Com chacoalho na mão, tá? Cara, é muita sacanagem. Renzo, a gente te ama, tá, querido? Eu muito, pelo menos te amo, tá, querido? Muito, essa implicância do... Hã? Muito. Fala, querido. A gente só esculhamba quem a gente ama. Senão, quem a gente ama, tá bom. Inimigo vamos, a gente tá não chega perto. Vambora pros anos 50? Isso, anos 50, por favor, gente. Pesquisa musical aí. Years ago, I was just 16. I had a sweetheart and everything. I said goodbye and went on a spree. I told my true love to please wait for me. Goodbye, my true love. I'll see you next spring. I won't be home till the grass turns green. Took a trip down to New Orleans, down the Mississippi on the Island Queen. I said goodbye and went out to sea. I hope my true love would wait for me. From Shanghai to Rome, but I never got around to going. my sweetheart to please wait for me. But 10 years to wait is a long time, you see. Goodbye, my true love, my thoughts were all wrong. Those 10 years from home was 10 years too long. If you have a sweetheart, don't leave her alone. If you can't take her with you, then you'd better stay at home. I had a sweetheart and everything was great, but 10 years alone was too long for her to wait. Goodbye, my true love. Eles tinham que falar em New Orleans, né? Lugarzinho miserável, viu? Lugarzinho gente, miserável. A gente ouviu essa canção com essa pegada sulista, essa pegada, dá pra dizer, de cowboy, né? É o nome dessa canção, raríssima, 10 Years, né? Obviamente 10 anos. Você tá falando que ele saiu de casa... Que faz tipo 10 anos de casa, ele tá retornando, mas nesse meio tempo muita coisa mudou, inclusive a pessoa que ele amava não aguardou pela volta dele. Também? Quem é que tá... Hã? New, fala, Orleans, né? New Orleans, quem é que ia esperar alguém em New Orleans? Você tá louco? Gente, assim, ó, essa canção é de 59, o nome do cantor, Johnny Westerner. Né? Ou seja, Westerner quer dizer alguém que veio do Oeste. Vale dizer que o nome dele de batismo era John Westerlund. Mas, ou seja, tinha até um quase que Western, quase que tinha um West ali no nome. E daí ele por um período foi um daqueles chamados Singing Cowboys, né? Que era ator, cantor, assim, quase que uma versão mais menos conhecida do Roy Rogers e do Gene Autry, que foram dois os principais singing cowboys, as cantores cowboys cantores, vaqueiros cantores. O Johnny Westerner, o maior sucesso dele foi The Ballad of Paladin, ou seja, a balada do paladino, obviamente do seriado, aquele com o Richard Boone e tudo mais. A gente até entrevistou há um tempo até o autor do livro, um livro brasileiro sobre o paladino do oeste, sobre o seriado Paladino do Oeste. A canção, a Bela do Paladino, que a gente vai ouvir daqui a pouco, foi lançada primeiro em 58, num compacto, e ela fez bastante sucesso, e depois ela fez estrondoso sucesso a partir de 62, quando estava, né, fazendo parte da... virou canção tema do seriado Paladino do Oeste, né? Que eu posso dizer desse Johnny Westerner? Ele está vivo, graças a Deus, tem 85 anos de idade, ele nasceu no estado de Minnesota, que é o apelido do estado, é a terra dos 10 mil lagos. O pai dele foi instrutor daqueles grupos que eram chamados Civilian Conservation Camps, que era uma rede de centros criados para dar oportunidades de emprego e treinamento para empregos para pessoas, para jovens afetados pela Grande Depressão americana, né? The Great Depression, para jovens, era dedicado para jovens entre 17 a 28 anos. Esses centros eram espalhados pelos Estados Unidos, principalmente nas áreas rurais dos Estados Unidos. Até um dos grandes apoiadores foi o presidente Franklin Delano Roosevelt. O John Westerner, que a gente ouviu aí cantando 10 Years, a canção 10 Years, viveu também em várias regiões que abrigavam reservas indígenas na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e ele disse que isso fez ele realmente amar a cultura a Western Culture. Quando criança, ele virou fã, como eu falei, do Gene Autry, que é um dos mais famosos cantores cowboys, ou cowboys cantores das telonas, e dele decidiu que ia seguir a mesma carreira. Com 13 anos de idade, ele já estava cantando em rádios, tocava violão, era autodidata, e tornou nessa época o mais jovem disc jockey dos Estados Unidos. Lá por 58, com 23 anos. Ele fez participação antes dos 23 anos. Com 23 anos, ele fez daí participação no seriado como ator, seriado Paladino do Oeste, e daí acabou lançando esse um compacto em homenagem à série. Né? A gente até vai ouvir daqui a pouco um trecho. E o resto, como se fala em inglês, the rest is history, né? Daí ele entrou para a história da cultura pop. Então acho que ele pode também ser ouvido, o Johnny Weston, o trabalho dele pode ser ouvido também na série no filme Conta Comigo, né, Stand By Me, aquele filme dirigido pelo Rob Reiner com o falecido River Phoenix, e também no seriado de família, seriado de TV desanimado, aquele para plateias maduras, Family Guy, Família da Pesada. Querido, vamos ouvir, por favor, o The Ballad of Paladin, um pedacinho? Mas é bom, seria bom também se informar aos ouvintes que algumas figuras não eram lendárias, elas realmente existiram. Wyatt Earp, Masterson, Doc Holliday, esses realmente existiram, e a maioria ou eram bandidos que se tornaram xerifes, ou depois eram xerifes que se tornaram bandidos. Sim, sim, sim, é uma pegada bem de mercenário, né? Sim, sim. Era quem contratasse mais. Vale dizer, obviamente, que as versões, obviamente, feitas para TV e para cinema, em geral, só o nome que tem a ver com a realidade. Só, glamourizou muito. Batmaster, só a única coisa que tinha de igual é que ele se vestia bem e usava uma bengala. Só, porque aquele papo de James Bond, pré-James West, imagina, obviamente. Imagina. Bom, vamos lá. Vamos lá, querido. Paladin, paladin, where do you roam? Paladin, paladin, far, far from home. Have gun, will travel, reach the card of a man. A knight without armor in a savage land. His fast gun for... Era a época das vozes de barítonos, né? Totalmente, quer dizer, aquele papo que o cara precisava ter voz, né, pra cantar. Sim, né? Não tinha centésimo do que obviamente tem hoje, que um monte de picareta por aí, né, vira cantor e bilionário, fica bilionário. Querido, vamos adentrar os anos 60, o brabo que daqui a pouco vai ter umas traduções. Quer dizer, gosto... brabo pra mim, né, pra ti vai ser uma maravilha, pra variar. Né? Eu gosto muito desse cantor, gosto muito dele. Vamos lá. Isso. Inside you to supply the love you need. I'll give you satisfaction, and all my work is guaranteed. Yes, it is. You want someone to love you, take your hand and be your guide. Oh, I'm qualified. Take a chance. Antônio. Ah, que maravilha, pois é, a gente está nos anos 60, né? O pessoal que estiver entrando pela primeira vez, ouvindo o programa pela primeira vez, a gente sempre separa daí, né, canções que eu chamaria-se de injustamente obscuras, né, dos anos 50, 60, 70, 80, então a gente tocou no bloco dos anos 50, lá a gente já foi aquela parte dos anos 50, agora a gente está nos anos 60, esse cantor, que o João mesmo falou que adora, eu acho esse cara o máximo também, o nome é Clarence Carter, Clarice, C-L-A-R-E-N de nada, C-E, e Carter. Essa canção de 69 não fez sucesso. Agora, o pessoal também que não acompanha o programa, sempre tem um lance de o João, às vezes, apesar de ele se vira muito bem em inglês, mas ele tem uma memória assim que às vezes não é muito... Tá muito, né, eu não consegui entender nada aqui. Para mim tem uma marca de um carro aqui. Pois é, convenientemente ele tem uns lapsos assim, de memória, e o legal, o que eu acho bizarro é que os lapsos eles sempre são quando a canção, o nome da canção, alguma coisa, né, tem alguma coisa que eu lendo, eu vou ter que ficar constrangido. Então, essa canção até não é das mais fortes, mas eu vou contar meio que a história, né, que é contada na letra. O nome da canção é I'm Qualified, ou seja, eu tenho qualificação pra coisa. E, basicamente, ele tá falando, se precisar de amor, se precisar de afeto, se precisar de alguém pra brincar, ou seja, joguinho, ele fala assim, né, assim, eu seria teu bibelô, ele tá falando assim, ele tá basicamente dando currículo, meu currículo vitae, só que pra aquilo, né, ele tá se oferecendo serviços, diríamos assim. Eu agradeço a você. Poxa, por favor. Tanto que tem dignidade aqui, cara. O Clarence Carter, essa canção que eu já ouviu, de 69, de 69, o nome é I'm Qualified, né? Um dos grandes hits dele, a gente vai ouvir daqui a pouco. Eu até vou pedir, João. Até pensei que eu não precisaria pedir. Quando tem um lance assim, o João toca mesmo na íntegra. A famosa dele, quer dizer, no Brasil não é muito famosa, mas fez um certo sucesso sozinho, isso é Looking for a Fox, que é uma canção de 67, a gente vai ouvir daqui a pouco. Looking for a Fox quer dizer, basicamente, Fox em inglês não tem a ver com o que a gente chama aqui de raposa, no sentido de veterano. Ah, aquele cara é uma raposa da política, não. Fox seria o equivalente, no Brasil, a gente fala de pantera, pra se referir a mulher, ou então gata. Então, assim, tá buscando uma gata, ele tá desesperado na busca de uma gata. Pois é, é tanta sacanagem, eu fico imaginando isso. Não, assim, por isso que, às vezes, até, eu não tô apoiando a ideia, por favor, mas às vezes a gente até entende muito desse pessoal ter tido uma carreira, às vezes, até assim, obscura durante muito tempo, que os caras só eram permitidos tocar e inferninho, né, João, que tu sabe, só a barra pesada, né, só em Bafom. Só, né, onde porque... o Renzo frequentava. Tá, gente, então assim, o Clóvis tem 84 anos, vivaço da Silva, cego de nascença, ele nasceu em 1936, numa cidade chamada Montgomery, no Alabama, uma cidade assim que... Né? O João tá implicando com Louisiana, com New Orleans, né? Tá Montgomery, sem mentira mesmo, assim, gente. Olha, o lance é assim, o grau de desenvolvimento baixíssimo mesmo, assim, né? Pobreza direto até hoje. Ele formou-se em música aos 26 anos, teve dupla com um cara que era ídolo local, chamado Calvin Scott. Ele gravou alguns compactos, só que sem sucesso, nos anos 60, no começo dos anos 60, com esse Calvin Scott, e o Calvin daí se envolveu num acidente de carro super sério e largou a carreira. E o Calvin daí decidiu seguir carreira solo, pelos inferninos de Birmingham, no Alabama. E daí ele exerceu grande influência na carreira da Etta James, uma das maiores cantoras de jazz, aí, dá pra dizer de blues e jazz, dos Estados Unidos, né? Ou seja, ela, em várias entrevistas ela sempre citava o Clarence Carter. Ele teve daí sucessos regionais de blues, na área do blues, de 65 até 71, e várias músicas com, né, duplo sentido. Uma delas, Stroking, que é, quer dizer assim, massageando, mas também pode ser usado como o ato de se masturbar, né? Então, vocês imaginam isso, nos anos 60 ele cantando isso. Tinha uma outra que é muito engraçada, a proposta da música é Backdoor Santa, basicamente quer dizer o Papai Noel da porta dos fundos. Ele conta basicamente que o Papai Noel, esse Papai Noel não entrava nas casas pela chaminé, mas sim pela porta dos fundos. Uhum. E daí a gente já pode daí deduzir conotações sexuais aí da coisa mesmo. Ele teve vários problemas com censura na época, vários estados se recusavam a tocar canções dele. Mas ele pode ser ouvido, o Clarence Carter pode ser ouvido na série sonora de filmes como Um Herói de Brinquedo, aquele com Arnold Schwarzenegger, a canção Look for a Fox toca num filme que eu acho justamente obscuro, um filme chamado Another Day in Paradise. No Brasil teve um título grotesco chamado Kids e os Profissionais. Era um filme com James Woods e a Melanie Griffith. Por sinal, até o filme se passa nos anos 70 e tem uma cena que eles adentram um bar e tá o bar pegando fogo no sentido de dança, de empolgação, e quem é que tá cantando? O próprio Clarence Carter, né? Ele foi casado, sabe com quem, João? Com uma pessoa que tu gosta, eu também gosto, era disco, a Candy Stanton. Ah, tá, Young Hearts Run Free. Exatamente, do Maxxess Young Hearts Run Free. Então imagina ela cantando, né, que corações livres tem que, né, continuar prosseguindo, né? E ele cantando, procurando uma gata. E também, né, eu já fico imaginando, né? Então, o climão, nossa, imagina se tivessem gravado algumas cenas de alcova. Então, vamos ver o seguinte, João. Toca aí, por vamos favor, lá, querido. O Looking for a Fox, pode ser? Você sabe que Clarence Carter fez sucesso no Brasil, né? Sim, sim, sim, mas é que essa Looking for a Fox, que eu acho que merecia ter grande sucesso no Brasil, como teve nos Estados Unidos, até que não foi até gigantesca, mas foi sucesso, aqui não é conhecida. Mas, desculpa, o que você estava falando, querido? Você estava falando do sucesso dele aqui. Aqui, o sucesso dele aqui, vou tocar um trecho, foi essa aqui. Sim, vamos, sim, lá, sim. Rogério. Vamos lá. On a farm way back up in the woods, I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man, I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had, he did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely pays the bills we made. Old life had kicked him down to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day to his dying bed, put his hands on my shoulder, then in tears he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family. No Brasil, esse foi o grande sucesso dele. Sim, sim, até no outro programa, que já não é a primeira vez que a gente, sim, neste programa que a gente toca, né, essa aí que eu toquei, e obviamente ela tem uma versão famosíssima dos Titãs, né, Marvin. Mas essa canção Patches é uma maravilha. Mas, João, assim, a letra daqui, graciosamente, tu tocaste na íntegra, te agradeço, a canção essa, Looking for a Fox, que eu sou completamente viciado. É, não, muito assim, é uma maravilha, sabe o quê, João? Assim, ele vai citando, primeiro ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, eu tô com grana hoje, e hoje eu vou gastar. Ele vai, depois ele cita, olha só, ele cita, que ele, hoje ele vai matar a pau, não vai deixar assim, não vai ter sobrevivente, tipo assim, por quê? Porque ele tá com terno novo, sapato de jacaré, de pé de jacaré, abotoadoras, assim, diz que gigantes, né, no terno, e o terno novinho em folha. E aí ele diz que, e a gravata, ele deixa claro que é uma gravata gigante de bolinhas. Ele descreve então, o cafetão. Ele descreve o cafetão. Só falta o chapéu, exatamente. Matando a pau, grande Clarence Carter, que é legal que, por coincidência, a gente gosta tanto do Clarence Carter como da pessoa que foi casada com ele, né? É a grande Candice Stanton, já tocamos várias vezes no programa. Então, na rádio, quer dizer. Então, querido, vamos para os anos 70 agora, por favor, um cara maravilhoso também. Turn. Get up and dance. Marquinho. Pois é, gente. Essa canção. Opa, pois é. Essa canção que a gente ouviu é. Dá pra dizer que é desconhecida. É uma canção de 78. Ficou meio mudo aí, estão me ouvindo, João? Perfeitamente. É que tá tão limpo o som que. Pois é. A gente tava nos anos 70, essa canção é de 78, o nome Lovely Night for Dancing, ou seja, uma noite agradabilíssima para se dançar. O nome do cantor, Bill Withers. W-I-T-H. T de Thiago, H-E-R-S de Samantha. Bill Withers. O grande hit do Bill Withers. Ele teve um grande hit nos anos, em 1980, chamado Just the Two of Us, uma canção maravilhosa, mas também teve o clássico Ain't No Sunshine e também Lean On Me, por exemplo. O nome dele de batismo, William Withers Jr. Ele nasceu na Virgínia em 4 de julho de 1938, ainda está vivo, teve 12 irmãos e só 6 chegaram à adolescência. Foi o primeiro homem da família a não ser obrigado a trabalhar, a se sustentar em minas de carvão. Serviu na Marinha por 9 anos, daí sempre cantando nas horas vagas, e acabou se tornando um cantor, principalmente compositor de canções de soul, que teve, assim, dá para dizer que teve uma participação bastante importante na música americana de 1970 até 85. O que ele dizia que é o seguinte, que ele como cantor ele nunca soube se vender muito bem, porque queriam empurrá-lo como um cantor de rhythm and blues, de blues, e ele tocava, adorava tocar violão, ou então estava com a mão na guitarra, mas não queria ser rotulado como cantor de soul. Por exemplo, essa canção que a gente ouviu aí é até de um período até que ele não teve muito sucesso, foi em 78. Essa canção pessoal que a gente tocou é super rara, não teve nenhum sucesso, mas essa vocês podem ter sacado, tem uma pegada de funk, uma pegada de soul, um pouquinho de rhythm and blues e até disco, né? Ele estava tentando, foi tentado meio assim, ele entrar meio na era disco, não fez sucesso. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, Just the Two of Us, né? Apenas Nós Dois, seríamos assim, viu, João? Traduzi a letra. Oh, legal. O Renzo tá meio enciumado. Apenas Nós Dois, né? Just the Two of Us é de 1980. O que eu posso dizer mais desse cara sensacional, esse Bill Withers? Ele entrou no Rock and Roll Hall of Fame em 2015, ele gravou canções pra gente como The Temptations, All Green, Aretha Franklin, né? Ou seja, esse pessoal tudo teve composições, gravou composições dele. Michael Jackson, Temptations, All Green, Aretha Franklin, Diana Ross, Isaac Hayes, Barbra Streisand, Paul McCartney e Mick Jagger. Então vocês podem só ter uma ideia de como ele é valorizado no meio musical. O trabalho dele pode ser ouvido em cerca de 165 trilhas de filmes, incluindo A Procura de Mr. Goodbar, aquele com a Diane Keaton, o Richard Gere no início de carreira, Um Domingo Qualquer, aquele filme sobre futebol americano, do Oliver Stone, com o Al Pacino de treinador, de técnico, A Beleza Americana, Dias Incríveis, que é um filme que eu adoro, com Will Ferrell, um mais recente, Paul, o Alien Fugitivo, era o nome, ele produziu pra gente como Gladys Knight, né, a grande Gladys Knight, e se apresentou com James Brown e o B.B. King em shows na República do Congo, ou seja, na África Central. Vamos tocar aqui, por favor, Just the Two of Us, uma canção que eu adoro, alto climão, de 1980, por obséquio. O pessoal vai reconhecer. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Essa está, faz parte da do nosso playlist, viu? Já ouvi de madrugada na rádio, João. Essa acho que faz parte. Sexta-feira, de... por favor, né? Essa canção é inacreditável. É uma coisa maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo. Vamos então, querido, adentrar os anos 80, por favor? Vamos embora. Vamos lá. Don't stop crying or your heart will break. Margarete Tomaszewski manda uma mensagem aqui pedindo para te parabenizar que o programa está maravilhoso, Marco. Ô, oh, beijo, Margarete. Tudo de bom, querido. Faz um tempo até que a gente não troca mensagem. Pô, obrigado, João. Essa canção aí, eu acho que teve... Essa canção super rara, mas eu acho que te apeteceu, correto? Muito, acho que tem a ver contigo, muito. Né? Gostei muito dela. É, super, é o que tu diria normalmente quando as canções um pouquinho mais calmas, assim, tu fala assim, Marco, muito gostosa a canção, não, eu realmente acho ela saborosa a canção. A gente tá nos anos 80, pessoal, quem canta isso aí? Danny Wilson. O problema é o seguinte, que de certa forma prejudicou, não ajudou muito a carreira. Muita gente procurava Danny, né? Danny é apelido de Daniel. Daniel Wilson e não conseguia achar informações. É que, na verdade, é o nome da banda, não é de nenhum integrante. Danny Wilson, D-A-N-N-Y, Wilson, né? Como que vem Wilson. Essa canção de 89, I Was Wrong, né? Eu estava equivocado, eu errei. O nome da canção. Um sucesso do grupo foi Mary's Prayer, ou seja, Prece de Maria. É uma canção de 87 que eu idolatro. Ela tá até na trilha sonora daquele filme maravilhoso There's Something About Mary, Quem Vai Ficar com Mary, Ben Stiller, Cameron Diaz, aquele filme maravilhoso. Falar do grupo Danny Wilson, é um grupo escocês com um certo sucesso nos Estados Unidos na década de 80. Os integrantes Ged Grimes, Gary Clark e Kid Clark. O Gary escreveu canções para gente como Natalie Imbruglia, Katie Lang e outros. O maior hit deles é uma das, né, canções, como eu já falei, mais lindas que eu já ouvi nos anos 80. Até vou pedir, João, se puder tocar inteira, né? Sim, tá? Sim. Mary's Prayer, obrigado, querido. Que eu falei que toca no filme que eu acho uma obra-prima que vai ficar com Mary. O nome original do grupo, a intenção era ser Spencer Tracy, mas deu um spoiler do ator, ameaçou processá-los. E daí eles mudaram para Danny Wilson. Por quê? É uma homenagem a um filme, o Renzo ouvindo vai ficar empolgado, que é um filme bem bacana, estrelado pelo grande Frank Sinatra. Então, assim, o nome do grupo é Danny Wilson, e o nome do filme, no original, é um musical, acho que é de 52, 51, é chamado Meet Danny Wilson, ou seja, conheça Danny Wilson, mas no Brasil o título era Ao Compasso da Vida, né? Nada a ver com o título original. Mas era um filme com o Sinatra, com a Shelley Winters, e participações de Tony Curtis e Jeff Chandler. Eu acho que a gente... Vamos tocar, querido, por favor, então, vamos essa lá. Canção que eu adoro, de 87, que a gente ouviu, de 89. Canta Mary's Prayer, por favor. Obrigado. Every single day she says everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make when I was Mary's prayer? Suddenly a heaven's roar, suddenly the rain came down, suddenly was washed away the Mary that I knew. So when you find somebody you can think of me and say, if I say, save me, save me. Shake the tree too. Marco Antônio. Obrigado por tocar na íntegra. Eu idolatro essa canção. Quero mandar um beijão para Melina Carvalhosa. Escreveu de Crato, no Ceará, dizendo que, que adorou a canção que a gente tocou logo antes dessa. Né, a canção também do Danny Wilson. Então, obrigado pela força. Então, gente, é isso. Não teve, infelizmente, para o João, não para mim, mas assim, canções assim que fossem nada, mais ativo, trilho. Nada. Teve um pouquinho, né, João? Muito pouco. Até te ajudei, só que não é o problema, João. Eu tô ficando masoquista, porque quando a letra não tem, e eu consigo, na história da letra, de falar alguma coisa que pelo menos vá te fazer feliz às minhas custas. Mas então, é óbvio. Mas eu não gostei das letras da música, não gostei do nome das músicas, tudo muito sem sal, muito sem... Não tinha coisa constrangedora. Desculpa, querido, eu não te ouvi, perdão. Não tinha nada constrangedor. pra mim não tinha, tá. João, assim, ó, gente, muito obrigado pela força. Até então, segunda-feira, torrando o saco do pessoal, naquele nosso momento lounge, exatamente, na semana que vem. Um super beijo, tá, João? Outro, Marquinho, mundo, tá? Obrigado, querido, obrigado. Tchau. Tchau, um abraço, tchau, fiquem bem. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta comigo amanhã às 8 horas da manhã para o Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.